Controle Salvador, bom dia, é o Passaredo 2223 com a informação Kilo. Passaredo 2223, bom dia, sem identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada bom. Identificou, descendo para o nível 060 no perfil da chegada bom, 2223. Papa Romeu Alfa, Índia Bravo. Prossiga, Alfa, Índia Bravo, na escuta. Chame o centro Recife em 1285, alterna 1245. Ah, meu, Alfa Bravo, chama na Recife 2685, alternando 1245, bom dia. Trip 5345, chame o centro Recife em 1251, alterna 1325. 251-3325, trip 5345, boa. Controle Salvador, voo no 434, informação Lima, restrito ao nível 1, se fizer em descida, passando no 60. Voo no 434, próxima identificação. Desse mantém o 070 na chegada Mari. Identificou, descendo para o nível 070, chegada Mari, voo no 434. Então, 3663, desça para 2.000 pés, voltímetro em Salvador, 1018, livre aproximação, LS, sexy, para 1.0, acuse no localizador estabilizado. 2.000-08 agora em Salvador, livre o X-Ray, chame estabilizado, 3663. Na curta final tem turbulência, confirmando? Bastante, bem no finalzinho mesmo, pouco antes do toque. Gente, é média, moderada ou leve? Esse avião aqui é moderado. Moderado, obrigado pela informação. Salvador, bom dia. Azul 9136, livrou. 9136, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. Papapá, mais direto, Romeu. Prossiga. Prazer de carro do Parque de Litoral Sul, senhor. Vai ingressar na linha do Litoral Sul para regresso. Gente, ingresso no Litoral Sul de Salvador. Aguarde para transferência, Torre Mike Juliette, Romeu. Aguardar para transferência, mais direto, Romeu. Azul 9136, solo. Na escuta, prossiga. Já houve avaliação de velocidade no turbulento? 1179, 531935, bom voo. 935, obrigado. Até a próxima. Tem cidade para nos focar? Bom dia, 3179, vigilância 340, conforme autorizado. essa possibilidade de voar direto da El. Marquinete Romeu para ingressar no circuito de tráfego, torre 18, meia. Para ingressar no circuito de tráfego, 18, meia dúzia, grato, bom final de semana, senhor. 3179, tinha solicitado algo ao controle? Positivo, se eu posso voar da El. Afirmativo, da El. Obrigado. Porte do pouso. Então. Agora da mata, senhor. Tem condição de pouso na 35? Aumenta 170 com 15. Tem a condição de pouso? 35. Qual é o vento? 180 com 15. Afirmativo. Ciente, reporte na final da 35, informa o tráfego na ILS, um Airbus. Ciente do Airbus na final, mais direto Romeu, na final da 35, reportará. E18, ajuste. Ciente, passarelo 2223, descendo para 4000, ajustado 1018. Afirmativo, 2223. Estabilizado, né, que foi 3663. 3663, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, até logo, senhor. 870, voo no 434. Desce para 2000 pés, gol no 434, ajuste 1018, reporte no localizador. 2000 pés, reporte no localizador, ajuste 1018, gol no 434. Autorizaria a duna da presente para o voo 1434? Confirma no controle? Voo 1434, autorizaria a duna da presente? Negativo, mantenha a chegada 1434. Tá ciente, voo 1434. Salvador, bom dia, 3663, a TAM passando Simbra, baixar e travado visual. 3663, bom dia, informa o tráfego, helicóptero, Robson 44. Irá realizar pouso pairado na 35. O vento em Salvador é 170 com 15, o ajuste 1018, pouso autorizado na pista 10. Ciente do tráfego 1018, livre pouso na 10, 3663. Romeu na curta para 35. Romeu, pouso pairado na 35, 180 com 15 nós. Pouso pairado, grato. Nosso 922. Copiado, ao passar uma centena, reduza para 210, gol no 922. Após uma centena, 210, gol no 922. 57, táxi autorizado até o hangar da Bata. Iniciando o táxi, Romeu. Romeu, faça táxi a baixa altura, ok? Ok. No localizador, China 6225. 6225, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, boa. Gol no 922, desça para o nível 050. 050, gol no 922. Tô na base. Bom, meio ciente, frequência livre, bom dia. Lima Bravo Alfa, autorizado, ingresso à decolagem, de 17, 180 com 10, agilizando. Jame Recife, 128.8, alternativa 1260. 288, 260, obrigado, bom dia. 5, continue o ajuste 1018, aguardando pista livre. Aguardando 1018, China 6225. Solo 59, pegou alguma turbulência na final? Turbulência leve apenas, 3663. Obrigado, Sama Solo 121.9. Solo 219 graus, 3663. Alfa 170 com 15. Essa 3663. 3663, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, 3663. Chené 6225, fique atento às turbulência moderada na curta final. Ciente 6225, passou externo, baixar travado, visual. Ciente, informa o tráfego, helicóptero da colanda 17, vai prosseguir no litoral sul, à sua direita, mil pés. Fica visual para a nave, 6225. 6225, pouso autorizado na 10, 180 com 12. Zero pouso, Chené 6225, na 1-0. Descendo para 1-4-0. Entrando agora 1-2-1-0. Para 4 mil pés, chegada bom, na 3304. 4 mil, bom, fio, na 3304. Alto CLS para o gol no 434. Reposto estabilizado, gol no 434. Reposto estabilizado, gol no 434. Passarei do 2-2, 2-3, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-8. Positivo para 2018, 2223. Controle gol no 922, pequeno desvio à esquerda para evitar formações, proa 015. Após o desvio, gol no 922, desce para 3 mil pés na proa da posição duna. Após desvio, 3 mil, proa de duna, gol no 922. Proa Salvador, bom dia, Papai Romeu Lima Bravo Alfa. Papai Romeu Lima Bravo. Lima, Bravo, Alfa. Mantenha 500 pés, corredor axé, reporte, farol da barra. É, confirma para o Bravo, Alfa. Havia sido autorizado por instrução anteriormente. O Lima, Bravo, Alfa, confirme. Sim, o Bravo, Alfa já está atingindo meu PS com radial 200. Qual o destino, Lima, Bravo, Alfa? West Polaris, unidade marítima, 26 milhas. Reporte 20 milhas de Salvador, Lima Bravo Alfa. Pode falar, tá bom. Ah, gol no 922, está autorizado 3 mil pés, confirme 1018. Desça agora para 2 mil pés, gol no 922, ajuste no 018. Confirme se tem condições de curvar na prua 045 para interceptar o localizador. Por mais 3 milhas terá condições, gol no 922. Falta após 3 milhas, direita 040. Após 3 milhas 040, gol no 922. Gol no 434, complete aproximação, torre 186. Completa aproximação, 118,5, gol no 434. Passarei do 2223, inicie redução para aproximação. O tráfego precede 5 milhas, posição de 11 horas, aeronave com 140 de ground, um Boeing 718. Afirmativo, ciente do tráfego, vamos reduzir aqui ao máximo 2223. Salvador, voa no 434, estabilizado no ILS X-Ray, baixado e travado. Vou no 434, pouso autorizado na 10, 170 com 15. Pouso autorizado, pistão no 0, gol no 434. Controle Salvador, bom dia, China M3-12. China M3-12. Aciona identificação dessa e mantém o nível de voo 050 na chegada máxima. Identificou 050 máxima. O passaredo 2223 está estabilizado, aliás. Passaredo 2223. Complete a aproximação e chame a torre agora em 118 decimal 612. Ciente, 18612. Obrigado, até já. Torre Salvador é o passaredo 2223. Bom dia. Paredo, bom dia. O ajuste é 1018, turbulência moderada na curta, continue aguardando pista livre. Afirmativo, ciente das condições, na sua escuta para a pista livre 2223. Solo 064, solo 062, à direita, 219. Passareiro, pouso autorizado na 10, 180 com 15. Solo Salvador, voo no 434, livre no piso. Voo no 434, bom dia. Prossegue Alfa e Juliette, portão 05. O 922 já estabilizado? Já estabilizado, o 922. Complete a aproximação e chame agora a Torre Salvador em 118 desse número 12. 1862, agora 922. Torre Salvador, bom dia, gol 1922, estabilizado ILS, pista 1-0. 922, bom dia, 1018, número 2 na aproximação, turbulência leve a moderada na curva. Gente, gol 922. Então 3304, desça para 2, meu pé, livre LS aqui para a pista 10, altímetro no 018 em Salvador, informe no localizador estabilizado. Informarei estabilizado, desça para 2, meu pé, no 3304. Passarela 09, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Beleza, bro. 105. Copiado. Rota 1 no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, passarela 224. Confirme se pegou alguma turbulência na curta final da 1-0. Moderada, ali na... no cruzamento ali da 1-7. Mais ou menos ali também, tá bem ruimzinho. Excelente, grato. Dia Azul 4298. Azul 4298, bom dia, sendo identificação, desça para o 060 na chegada Mari. 060, chegada Mari, identificou Azul 4298. Salo Salvador ou Chanel 6225? Chanel 6225, bom dia, prossiga. Com gentileza, somente a confirmação da saída prevista para Brasília. Confirme a rota do plano de voo. Agora o senhor me pegou, vou esperar chegar a navegação aqui então. Já te passo. Estimativo, se for pela UPSU 17, seria a Gole, transição ao Fito, e se for por Nidissa, faz o perfil da Momo, transição Nidissa. Afirmativo, então. Ou é a Gole ou é a Momo. Obrigado. 3.08, Xenem 302. Os dois aos 12 no solo, confirme se teve turbulência na curta. Afirmativo, senhor, pode, é a turbulência. Turbulência leve na curta. Obrigado, direito 129. Direito 129. Alô Salvador, bom dia, gol 1922, Cibrão. Gol no 922, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, reportarei para ingresso na Juliette, gol 1922. Está autorizando a aproximação, Xenem 302. Está autorizada a aproximação, a Xenem 6312, desça para 2.000 pés, a curva estabilizada. 3.000 e patrulha estabilizada, 6312. Lima Bravo Alfa. Senhor Livre, estou no aguardo por sua mensagem de pouso. O 3304 já estabilizado. 3304. 4, acabou de finalizar. Complete a aproximação. E chama agora a torre Salvador em 118, decimal 612. 118, grato, boa. Oi, o 3304, pastor externo, baixado travado. 3304, bom dia, visual com campo? Afirmativo. Sente agora avistado, atenta turbulência moderada na curta, sobre a pista 17. O vento é 170 com 10, o ajuste 1018, pouso autorizado na 10. Autorizado na 10, 3304, sem turbulência. Uno 922, ingresso Juliette, portão 612. Ingressando na Juliette, vai pro box 612, é gol 1922. Localizador com campo à vista, Xené 6312. Xené 6313, chame agora a sua Salvador em 118, decimal 612. Muito bem, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xené 6312, final normal da 10. 6312, boa, continue aguardando o chalice. Aguardando o chalice. Confirma a intensidade da turbulência. Moderada, senhor. Obrigado, 121 decimal 9, 3304. 219, é moderada pra leve. Gente. Solo Salvador, da 3304, de pronto, desculpa. Da 3304, bom dia, táxi Alfa e Juliette, portão 10. Alfa Juliette, padrão 10, TAM 3304. Chamaria estabilizada, azul 42 na 3. Siga! Vitor, mantém-se em condições visuais, acione 0125, posição normal. Direto farol de Itapuã, informa ingressão CTR. Michael Vitor, só confirmando seu POB. Pode. Michael Vitor.